O amor e o temor. Chamas o verão, mar cheia de paixão, noite clara de luar. Nosso amor é pré-amar.